Yeah, András 2013, motherfucker. Yeah, o hacking. Yeah, o hacking da verdade é isso aqui que eu canto. Oferecido a todos aqueles que necessitam das vibrações em seus ouvidos. Apagando o silêncio, deixando somente a luz. Fazendo a limpeza da sua mente, deixando somente o que a mesma produz. A sinfonia e o canto em perfeita sintonia, com as rimas daquele que canta sobre a própria vida. As viagens relatadas sempre aqui nos quatro tempos, divididos e usados conforme os acontecimentos. Abre as portas da sua alma e deixa o trabalho ser feito. Não tenha medo, pois o selo é garantido, não tenha receio. A qualidade impecável da perfeição exigida pelos clientes que assistem toda a ação. Eles esperam de mim a mesma coisa que eu espero. Sinceridade obrigatória emanando nos meus versos. As raízes estão fortes, não tenho medo de cair. A plenitude da minha vivência fez com que eu chegasse até aqui. Apenas orgulho de ter passado e vencido todos os níveis. E não estou nem na metade, mas os resultados já são incríveis. Já dá pra notar a diferença do peso de tudo antigamente. Dava mais valor às coisas que pesavam muito. Quando resolvi jogar fora e tudo entrou nos trilhos, senti a força do universo dentro do peito me mantendo. Tendo vibra, nova fase, se deixar as raízes de lado. Apenas tenha plena ciência de que eu não sou mais aquele perturbado. Eu tive que desfazer das energias negativas pra poder seguir em frente, evoluir na minha linha. Não abandonei ninguém, pelo contrário, estou no mesmo lugar, oferecendo suporte àquele que vem me procurar. Ao contrário de muitos, eu nunca subestimei ninguém. Apenas falo o que penso e também penso pra falar. Não tenho respeito porque engana e acaba com o que eu amo, passando a falsa mensagem, enganando e manipulando. Não vou citar nomes, apenas dar o meu recado. Estou fazendo o trabalho de alertar os meus soldados pra não dar ouvidos à canção que foi feita pra iludir. Ela pode soar bem, mas não transmite o que é pra transmitir. As ondas sonoras te levam o que foi mandado. Ela não faz a distinção entre o certo e o errado. Você que deve fazer a separação do que te faz bem, mas deve saber desde o início que isso não ajuda ninguém. Realidades isoladas, agora levada como verdade, só engano aquelas pessoas que se baseiam pela maquiagem. Não tem compromisso com a sinfonia que brota do abismo, que somente faz sentido pra aqueles que têm o cérebro faminto. Não me importo com multidões, não me importo em abrir mentes que precisam de direção e também buscam o que acrescente. Que não vivam por viver e que busquem sempre a questão, que tenham a indagação implantada em seu coração. Yeah, András 2013, esse é o foco é a mente. Yeah, só a mente pode mudar o mundo. Yeah, então a cena é essa. Vamos lá, todo mundo junto, motherfuckers. Yeah, yeah, vai.